Vai, eu digo ei, oh. Mais alto ei, oh. Mais alto ei, oh. Eu disse ei, oh. Essa noite eu tive um sonho diferente. E no sonho ele me disse que o céu é muito quieto. Lá não tem break, não tem sono, é cara esperto. E eu fico pensando, aqui na terra eu era forte. Todos me conheciam da zona sul, a zona norte. Eu até pensava em gravar um disco, mas chegou uns camaradas quando eu vi tudo isso. Mas eu vou ser um pouco atrevido, vou fazer o céu ficar um tanto divertido. Ele virou as costas e foi todo atrasado. E foi dizendo pros anjos, vocês estão muito atrasados. Vou ensinar o costume do meu mundo esperto. Onde eu vivia com o peito e o coração sempre aberto. Tirei essas camisolas, desce um corão, mete uma lupa na cara e usa puma de solão. E tem também a gira do ladrão. E aí, compadre, como é que é sangue bom? E tem o estilo rap, que é uma coisa estampa. O estilo rap é assim que se canta. Eu sou um skid, na maior, sempre sagaz com problemas, sem crise. E tem também uma dança diferente, uma coisa alucinante que mexe com a gente. Depois de dizer aquilo, fizeram um julgamento e os anjos gritaram: queremos break violento. Estão dançando e já estão bons. E agora no céu, todos fazem break de chão. Estão rodando de costas, ainda estão em treinamento. Mas esperto é Deus, que já faz fluir de vida. Eu vou dizer uma coisa e não é brincadeira minha. Ele me mostrou uma foto de Jesus de escovinha. Eu acordei depois de tudo isso e do meu amigo, muitas saudades eu sinto. Adeus, Cláudio, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Eu grito adeus, Skank, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Adeus, Cláudio, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Digo adeus, Skank, nunca mais vou te esquecer. Deus que te ponha no lugar que merecer. Senhoras e senhores, tá aí, vamos fazer barulho, porra! Vez, faz barulho pro Thaís aí, rapaziada!